que vai lutar neste verão por um lugar no europeu do próximo ano. O próximo jogo entre Benfica e Porto é no Pavilhão da Luz, novamente, na quarta-feira, às 9 da noite. Fora de campo, Mário Saldanha vai continuar na presidência da Federação Portuguesa de Basquetebol. A lista A, liderada por Saldanha, ganhou ontem as eleições com 39 votos, ao derrotar a lista B de José Curado, que teve apenas 9 votos. Mário Saldanha vai partir então para um novo mandato de 4 anos à frente da Federação. A Seleção Nacional de Voleibol soma 2 vitórias em 2 jogos na Liga Europeia. Hoje houve novo triunfo diante da Turquia em Ankara por 3-0. Os comandados de Juan Dias impuseram-se pelos parciais de 29-27, 25-21 e 25-20. Ontem Portugal entrou da melhor forma na Liga, ao bater a Turquia por 3-1, parciais de 32-34, 25-21, 25-23 e 28-26. Resultados que permitem à equipa das esquinas liderar a Pool B da Liga Europeia da Modalidade. No próximo fim de semana, o adversário é a Grécia, em jogos a disputar na Póvoa de Varzim. Outra seleção nacional, a de Rugby Sevens, conquistou a etapa croata do circuito europeu. Portugal voltou hoje a não ceder qualquer jogo na quinta etapa do circuito, garantiu assim o triunfo final na eliminatória disputada em Split. Nos jogos de hoje, Portugal começou por vencer a Dinamarca por 33-7, nas meias-finais ganhou a Holanda por 31-7 e na final um triunfo sobre a Itália por 38-5. Ontem, no primeiro jogo do Grupo B, a equipa portuguesa superiorizou-se sem dificuldades a Andorra por 33-5. No segundo jogo, o selecionado luso venceu a Bósnia-Herzegovina por claros 71-0. E no último confronto com a Alemanha, Portugal vincou a superioridade ao fechar o jogo com um parcial de 31-0. Desfecho diferente teve a seleção nacional de futebol de praia. Na Taça da Europa, em Roma, Itália, Portugal ainda chegou à final da prova, mas foi derrotada hoje pela Rússia. Os homens de leste voltaram a levar a melhor sobre a equipa comandada por José Miguel, desta vez por 6-4. Para chegar à final, na sexta-feira os portugueses eliminaram a Suíça por 2-1 nos quartos de final e já ontem eliminaram a Itália por 10-7 nas meias-finais. Mas hoje a Rússia sagrou-se vencedora da Taça da Europa de Futebol de Praia, apesar de Portugal estar a ganhar por 3-2 já no segundo período, mas os russos levaram melhor por 6-4. Sporting e Benfica estão na final do Campeonato Nacional de Futsal. Os encarnados foram os primeiros a garantir o apuramento. Bateram ontem o Belenenses por 3-1 no segundo jogo das meias-finais. Com o pavilhão Acácio Rosa quase lutado, os campeões nacionais e europeus tiveram de dar a volta ao resultado depois de Marcelinho ter colocado o Belenenses em vantagem antes do intervalo. Na segunda parte, o Benfica reagiu, João Queiroz empatou, César Paulo deu a cambalhota ao marcador e Ricardinho estabeleceu o resultado final, curiosamente o mesmo 3-1 da semana passada em partida realizada no pavilhão da Luz. O Sporting é o adversário do Benfica na final do campeonato. Os Leões tiveram de sofrer para levar de vencida o Instituto, só no prolongamento conseguiram carimbar a vitória por 4-3. Antes disso, o Sporting inaugurou o marcador na primeira parte, o golo de Deu foi para o intervalo a vencer, 1-0. Mas no regresso dos balneários, Fábio Aguiar restabeleceu a igualdade no encontro. Pouco tempo após o empate, Tuquinha marcou um golo na própria baliza, deu nova vantagem à formação leonina, mas o capitão Nino voltou a empatar um jogo para o Instituto através de uma grande penalidade. À entrada dos últimos 10 minutos, Café recolocou o Sporting em vantagem, mas o Instituto voltaria a empatar novamente o encontro através de um golo de Castro. A partida foi então para prolongamento e o Sporting foi mais forte, acabando por vencer por 4-3 com Deu a marcar o único gol do tempo extra. Na final vão encontrar-se os rivais Lisboa, Sporting e Benfica. Juventude Viana no segundo lugar, Oeiras desce de divisão. Foram as principais conclusões da última jornada do Nacional de Hockey em Patins. Os vianenses golearam no jogo de ontem por 7-2, precisamente frente ao Oeiras, que assim acompanha o Passo de Arcos no regresso à segunda divisão. O Porto Santo ainda estava em risco de descida e até perdeu em casa com os açorianos por 5-2 com Candelária. Mas como o Oeiras não cumpriu a sua parte, os madeirenses mantêm-se na divisão principal. O Porto regressou aos triunfos. Frente à Física Torres Vedras, equipa que eliminou os Dragões da Taça Portugal, os campeões nacionais ganharam por 4-1. Pedro Gil fez um hat-trick, foi a figura de encontro, e sagrou-se o melhor marcador do campeonato no ano de regresso a Portugal. Em Oliveira das Meias, o Oliveirense estava a perder com o Gupilhares por 5-2, mas acabou por vencer por 7-5. A equipa Toneves terminou no último lugar do pódio, em terceiro. Resultados completos da última jornada disputada ontem. Benfica 2, Valongo 2, Juventude Viana 7, Oeiras 2, Porto Santo 2, Camelária 5, Porto 4, Física 1, Oliveirense 7, Gupilhares 5, Hockey Barção 5, Académica de Espinho 4, Passo de Arcos 7, Hockey de Braga 8. Classificação Nacional do Campeonato Hockey Patins 2009-2010, Porto campeão 68 pontos, Juventude Viana 2º 54, Oliveirense 3º 51, Camelária 4º 49, Benfica 5º 44 pontos, Física foi 6º 42, Valongo 7º 37, 8º Académica de Espinho 31, 9º Hockey de Braga com 30 pontos, os mesmos que o Hockey de Barcelos, Gupilhares 11º 26 pontos, 12º Porto Santo 22, Oeiras e Passo de Arcos desceram. Oeiras com 20 pontos, Passo de Arcos com 16. Ainda no hockey, a cidade de Barcelos vai receber em 2011 o Campeonato do Mundo de Sub-20. A localidade minhota volta assim a receber uma grande prova de seleções júniores, depois de ter organizado o Campeonato da Europa em 1980. O Madeira SAD terminou a época do Handball 1 no 2º lugar. À entrada para a última jornada realizada ontem, 5 equipas tinham essa possibilidade, só o campeão Porto estava fora destas contas. E foram os madeirenses a levar a melhor. O Madeira SAD venceu o Belenenses por 25-24, com o goleador Yuri Kostetsky em destaque na partida, marcou 10 golos. O ABC até era a equipa que partia em vantagem para chegar ao segundo posto, que dá acesso à Taça HF da próxima temporada, mas perdeu em casa contra o Benfica por 25-19. Mesmo assim, para os encarnados o triunfo foi insuficiente devido ao triunfo madeirense. O Benfica acabou no terceiro lugar. O Porto terminou a temporada da melhor forma, venceu o clássico com o Sporting por 31-29. Os Dragões locaram-se à Almada com o campeonato resolvido, já há muito tempo. Os Leões também estavam na perseguição ao segundo lugar. Talvez por isso o Sporting entrou melhor no jogo, esteve a vencer durante a primeira parte, chegou ao intervalo em vantagem e, tendo em conta a conjugação de resultados das restantes partidas, a equipa de Paulo Faria ocupava o segundo lugar ao intervalo. Mas os azuis e brancos entraram para a etapa complementar com outra atitude, a atitude de campeão, um jogo mais coletivo, e foi sem surpresa que superiorizaram ao adversário. Desta forma, o Porto terminou a época em beleza, mais uma vitória, ao passo que o Sporting, com o intervalo, ocupava o segundo posto, acabou o campeonato no 6º lugar, o último deste grupo A. Resultados completos, precisamente deste grupo A: Madeira SAD 25, Belenenses 24, Benfica 25, ABC Braga 19, Sporting 27, Porto 31. Na classificação, o Porto terminou na frente com 57 pontos, segundo Madeira SAD 46, terceiro Benfica 45, quarto ABC também 45, o quinto Belenenses 44, os mesmos que o Sporting foi sexto. Vanessa Fernandes regressou ao Campeonato do Mundo de Triatlon com um 10º lugar. A portuguesa esteve presente ontem na terceira etapa da prova, em Madrid, com uma marca de 2 horas, 8 minutos e 8 segundos. A corrida foi ganha pela suíça Nicolas Pires, a francesa Amy Charreron foi segunda, a britânica Ellen Jenkins terceira. Maria Ariosa, outra portuguesa presente na competição da capital espanhola, terminou no 54º posto. Hoje, João Silva foi o melhor representante português na competição masculina, terminou na 7ª posição. Numa prova ganha pelo britânico Alistair Brownlee, que assim repetiu o triunfo do ano passado, João Silva chegou à meta com cerca de minuto e meio de atraso para o vencedor. Entre os restantes portugueses, Bruno Paes foi 16º, Duarte Marques 35º. João Pereira não terminou a prova. De domingo a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 70 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional.

manifestaram o seu apoio assim que viram aparecer no relvado os futebolistas. Noutras seleções, Didier Drogba pode não jogar contra Portugal. O avançado da Costa de Marfim e capitão fraturou o cúbito do braço direito e não poderá ajudar a seleção no Mundial da África do Sul, provavelmente. A lesão ocorreu na sexta-feira durante o jogo de preparação entre a Costa de Marfim e o Japão, na sequência de um choque entre Drogba e Tanaka. Rio Ferdinand é baixo de última hora para o Campeonato do Mundo. O capitão da seleção inglesa lesionou-se num treino, também na sexta-feira, e vai ficar sem competir entre 4 a 6 semanas. O defesa central do Manchester United contraiu uma lesão num ligamento do joelho esquerdo. Arjen Robben lesionou-se ontem na perna esquerda durante um encontro particular com a Hungria. O avançado holandês vai ser submetido a exames médicos para avaliar as possibilidades de participar no Mundial 2010. Robben não viajou com a equipa para Joanesburgo, mas deverá jogar no campeonato. O homem do Bayern, que apontou 2 golos nesse jogo contra a Hungria, lesionou-se sozinho numa ação de ataque, mas a lesão parece não ser muito grave. As lesões, no entanto, não ficam por aqui. Obi Mikkel não vai jogar na África do Sul. O médio do Chelsea não recuperou o tempo de uma lesão no joelho, foi excluído da lista dos jogadores que a Nigéria vai levar ao Mundial. Aos 23 anos, o nigeriano Mikkel falha assim aquele que seria o seu primeiro campeonato do mundo e junta-se aos colegas de clube Balak, S.A. e talvez de Drogba na lista das estrelas dos londrinos que estarão ausentes do Mundial por lesão. E ainda outro, o médio Andrea Pirlo vai muito provavelmente falhar o primeiro jogo da seleção italiana na África do Sul. O jogador do AC Milan arrisca mesmo perder toda a competição na sequência de uma lesão no gémio esquerdo. No ténis, Roland Garros voltou a ser sinónimo de Rafael Nadal. O tenista espanhol conquistou o torneio francês esta tarde ao derrotar na final o sueco Robin Söderling em apenas 3 parciais. Num encontro sem grande história, Nadal ganhou por 6-4, 6-2 e 6-4, ao cabo de 2 horas e 18 minutos. Conquistou assim a prova em Paris sem perder qualquer set. Rafael Nadal será a partir de amanhã o novo número 1 da tabela ATP, destronando Roger Federer, que perdeu muitos pontos neste torneio. No setor feminino, a Itália passou a fazer parte da lista de países que já conquistaram um grande slam. Francesca Schiavone foi a heroína italiana, venceu ontem a final feminina de Roland Garros. Numa final inesperada, a tenista de 29 anos derrotou Samantha Stosur em apenas 2 sets, parciais de 6-4 e 7-6 com 7-2 no tie-break. O jogo durou 1 hora e 38 minutos. Schiavone tornou-se a primeira italiana a vencer no Grand Slam de ténis. Com o triunfo, deverá subir do 17º para o 6º lugar da tabela da WTA. Stosur, 7ª do mundo, era a favorita para o jogo, depois de ter derrotado consecutivamente Justina Na, Serena Williams e Lena Jankovic, mas acabou por sair derrotada no jogo decisivo. Valentino Rossi não vai renovar o título de campeão do Mundial de Motociclismo. O italiano da Yamaha sofreu ontem uma fratura aberta na tíbia e no perónio da perna direita, após uma queda na segunda sessão de treinos livres, precisamente para o Grande Prémio da Itália, sua prova caseira. Rossi já foi operado e vai entrar num período de convalescência que deve demorar entre 4 e 5 meses. Valentino Rossi ocupava a segunda posição no Mundial de Pilotos, com 61 pontos, menos 9 que um líder, o seu companheiro de equipa na Yamaha, o espanhol Jorge Lorenzo. Quem venceu hoje em Mugello foi o também espanhol Daniel Pedrosa. Levou melhor precisamente sobre Lorenzo, o homem da Repsol foi em primeiro, Lorenzo em segundo, e outro homem da Repsol Honda, Andrea Dovizioso, o italiano, ficou em terceiro. Na classificação geral, Lorenzo tem agora 90 pontos, Dani Pedrosa 65, saltou para o segundo lugar, Valentino Rossi ainda aparece em terceiro com 61, mas já muito perto está Dovizioso com 58. Em Moto2, triunfo caseiro. O italiano Andrea Iannone foi mais forte à frente do espanhol Sergio Gadea e do também italiano Simone Corsi. No entanto, apesar de não ter ido para o pódio, Tony Elias continua a liderar. O espanhol tem 74 pontos. Shoya Tomizawa, o japonês que também não subiu ao pódio, está em segundo, tem 55. Simone Corsi tem agora 51 pontos, está no terceiro lugar da geral de Moto2. Na categoria mais baixa, 125 cm cúbicos. Pódio totalmente espanhol. Marc Márquez triunfou. Nicolás Terol foi segundo. Paul Espargaró, terceiro. Terol continua na frente, assim, tem 85 pontos. Mais 6 que Espargaró, 79. Marc Márquez está no terceiro lugar com 57 pontos. A fechar, viajamos para os Estados Unidos da América. Os Los Angeles Lakers estão na frente da final da NBA. Na eliminatória que reúne as duas melhores equipas da história da competição, os homens de Oeste ganharam o primeiro jogo contra os Boston Celtics, 102-89, fazendo valer o fator casa. Kobe Bryant, com 30 pontos, 7 ressaltos e 6 assistências, foi o melhor marcador dos Lakers. Na final da NHL, ok no gelo, Chicago Blackhawks e Philadelphia Flyers estão empatados com 2 vitórias cada. A turma de Chicago venceu os 2 primeiros jogos, mas a equipa de Philadelphia reagiu nos 2 seguintes. Quer na NBA, quer na NHL, o próximo encontro da final realiza-se esta madrugada. Foi a última notícia da edição deste domingo, 6 de junho, do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira, já sabe, às 8h15 da noite. Até lá!